Desce o morro com a arara rosada. Olha pros lados, atento pra que não vejam nada. A cena é rápida, subia, chega, paga e pega. Volta, prepara, estica, bota, cheira, cospe, já se acelera. Reflexo apurado, um coração da acelerada. Bate mais forte que os beats do gol numa adotada e é cilada. Algo que só causa dor, acostumado com seu relacionamento de ódio e amor. Olha no espelho e mente pra si mesmo que tá bem. Que não precisa de nada ou da ajuda de alguém. Que pode pôr na frente que não pega nada. Que foi só uma fase e a mocota deu uma parada. Pupila dilatada, suando frio. Corpo tá pedindo mais uma grama do tio Bim. Então é só arrumar mais 10 e tudo em cima. Sente o clima, só chegar e entupir as narinas. Esse é o efeito Bin Laden. O tio manipulando a mente. Amigo. Deixando todo o ambiente hostil. Na fissura loucura. Nem viu. Passa o dia, a noite. O frio. Se perdendo com as beats. Sem brilho. Ficando com a sensação de vazio. Esse é o efeito Bin Laden. A vivência te estimula a mais uma vez usar. A família pede insistentemente pra parar. Sem se tocar que deixa todos mal ao seu redor. Conhece todas biqueiras uma por uma de cor. A branca adormecendo tudo por onde passa. Destrói do mais fraco ao viril cheio de raça. Reflexo embaça, dá uma baqueada em volta da cachaça. Pei, mais uma paulada pra virar a noite com mais apetite. Boca seca na loucura, efeito melhor que rebite. Coca-Cola e segue o rolê a milhão. E quando dá uma parada, acende um banza pra ficar tranquilão. Some na neblina e ninguém viu. Não quer que a brisa passe, pois os seus problemas são mil. 10 dias sem notícia e a família em pranto. Acompanhado da favorita dama de branco. Esse é o efeito Bin Laden. O tio manipulando a mente. Amigo. Deixando todo o ambiente hostil. Na fissura loucura. Nem viu. Passa o dia, a noite. O frio. Se perdendo com as beats. Sem brilho. Ficando com a sensação de vazio. Esse é o efeito Bin Laden. Crítico, vivo, porém morto. Tímido nos pico, a passo torto. Receoso, atento a tudo, mesmo sujeito a nada. Já não tem nome, só existe um louco na estrada. Carreira solitária ou acompanhada das iguais. Que põe na decadência a vida de mais um rapaz. Tio, tirando do frio e a camuflagem pros bico. Acredito. Sorriso cínico. Força no pó ao invés da fé. É o método encontrado pra ser o que não é. Mito feito de aço. Sem ganhar que o tal de Superman na família tá perdendo espaço. Anos atrás, menino protegido, inocente, era expectativa de ser diferente. Hoje, carente, sem perspectiva. Crítico, infelizmente, agora classificado. Dependente químico. Esse é o efeito Bin Laden. O tio manipulando a mente. Amigo. Deixando todo o ambiente hostil. Na fissura loucura. Nem viu. Passa o dia, a noite. O frio. Se perdendo com as beats. Sem brilho. Ficando com a sensação de vazio. Esse é o efeito Bin Laden.